Azul 4178, desça para 2000 pés, ajuste 10011, é forte no localizador. Ativa, eu botava o localizador 011210, tá? No 794, ciente. A coordenada de equipe de solo após o tráfego da sua companhia no 3 de grau, pátio atualizada. Pode coordenar, obrigado. Para o táxi, o gol 1805, está com 2 horas e 38 de autonomia, Fernando Maceió, 37 a bordo. Cliente 37 no POB, Índia Alfa, 18.000, ponto espera 1.011. É, no ponto de espera 186, o gol no 805. 6746, desça para o 050, chegada Mari. Autorizado, está presente para o GTAP. Autorizado, está presente para o GTAP. Confirme a minha altitude, foi bloqueado. 050, 50. 050, 6746, obrigado. Autorizado, reporte táxi, Flip. Autorizado, 5317. Doutor Salvador, bom dia, o gol 1805 no ponto de espera pronto. ...05, ingresso de decolagem, uma centena, 10 nós. Livre ingressar e decolar, 1805. Do localizador da 10 visual com campo tá 3520. 520, complete aproximação, chame torre 18-6. 18-6, até já, 3520. Despacho Aracaju, é o Zulu e a... Aí ao 00. A informação da aeronave. Peraí, 520, boa. Continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando. Pouso autorizado na 10, o vento uma centena com meia dúzia. Livre pouso na 10, tá 3520. 805 aos 33, 1935. 1935, no 805. Torre, bom dia, 3226, tá pronto no ponto de espera da 10. 3226 após o pouso do tráfego, na final ali mantém. Visual além. Após o pouso, ali mantém a 1-0, tá 3-2-2-0. Taxi 1714 com 139, a bordo 2 horas e 4, Jota, na minha antena verde. 139 no PLB, 1714. Via Índia, o ajuste 1011, 18,6 no ponto de espera. Via Índia, ponto de espera, 18,6 no ponto de espera. Trip 53 no 7, está pronto para o táxi com 69 a bordo, autonomia de 5 horas, alternando Santarém. Trip Juliette Alfa, ajuste 1011, 18,6 no ponto de espera. Juliette Alfa, ajuste no 011, torre 1 no 6, 53 no 7, boa. O azul 4178, estabilizado no final do X-Ray, Cabo Aviso. Azul 4178, complete, aproximação, torre 18,6. 18,6, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. É o Jet 6746, desce para 2000 pés, o ajuste 10111, reporte no localizador. 2000, 10111, reportarei localizador 6746. Salvador, boa noite, 4178 da Azul, estabilizado no final do X-Ray, Campa Vista, baixou o travão. 3226, autorizado decolagem, uma centena com 10. Iniciando, 3226. 4178, boa, avistado, continue aguardando pista livre. 4178. Charlie, confere, aguarde cópia, Maceió. Aguardando cópia, 1606. Aproxima-se da Juliette, da 3520. 4178, pouso autorizado, 08089. Leve pouso, 4178. 3520, portão 11. 11, 3520. 3226, 338, controle, 1935, bom voo. 1935, bom dia, valeu. 7-4, após o pouso, tráfego na curta, linha mantém. Após o pouso, tráfego na curta, 0 linha mantém, 1-0 no 7-4. Giatan 3226, na sua escuta. Bom dia, Giatan 3226, contato na decolagem, sube e mantenha, o 330 será PUCA. 330 na PUCA, Giatan 3226. O 350. Na Upper Whisk 58, decolagem da 10, curva esquerda, saída PUCA, Jamo, Aracaju. Controle 1935, transponder 5106. Autorizado Marcelo 350, decolando da 10, curva esquerda, Upper Whisk 58, saída PUCA, Jamo, Aracaju, 5106, o transponder e o controle 10935. Correto, 5106, reporte pronto. Reportará pronto, o no 6-06. 41, 78, Salos 40, me escuta, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia para portão 1, na sua escuta, sou 41, 78. Salvador é o 896 da Gol, boa noite. 490 João Pessoa, coordenação. 896, escute a Charlie, aguarde cópia João Pessoa, boa noite. Paciente da Charlie, 896, guardado. 4, autorizada a decolagem, 080, 10 nós. Salvador 76746, tá. 6746, continua a aproximação, aguardante está livre, o ajuste 1011. Ok, 1011, guardante está livre, 6746. Salvador 35307, ponto espera da 1-0, pronto. 746, pouso autorizado na 10, o vento, uma centena, 10 nós. Uma centena, 10 nós, autorizado, pouso na 10, 746. 714, aos 42, 1935. 1935, alguma adiante, 714. 896, cópia. Copia, 896. João Pessoa, autorizado, nível 370, negativo 410. Via Peruísque 58, decolagem da 10, curva esquerda, saída Pucaracaju, controle 1935, transponder 5104. Autor 0370, Salvador, João Pessoa, Peruísque 58, decola da Mazera com a primeira esquerda, Pucaracaju, 1935 é o controle, 5104 transponder, 896. 896 correto, reporte pronto. Reportará, 896. 7 após o pouso do Boeing na final, ali mantém. Após o Boeing ali mantém, 5-3 no 7. Controle, pode base de faro, tá? 3-2-2-6. Aguarde. Alugou 1-606, passo para pushback, sonamento, portão 5. Autorizado, 1-5, reporte TAC. Reportando TAC, 1-606. T226, chame Recife, 12685, alternativa 12545, autorizado, por dissipar. 12685-2445. 12545, autorizado, Zipar. 2445, obrigado, pro Zipar. 3226, bom dia, senhor. Bom dia. 1714, autorizado, pro de Aracaju. Pro de Aracaju, 1714. 746, Zulu aos 45 na minha escuta alfa e mantente da Juliette. Zulu aos 45, confirma a posição. Mantenha sua escuta e passe a posição. Chame Sol 1219. 219. Clipe 5317, autorizado a decolagem, uma centena 89. Decola no 0357. Alô, boa noite, Jorgete, 6746, na sua escuta. 6746 via Juliette, portão 4, atenta o gol, fazendo push. Atenção via Juliette, portão 4, observando o gol no push, grato. Salvador é 896 da gol, 1-0, push acionamento. Desautorizado, reportar aqui. Reportando ataque, 89. Sete às 47, 1935, Salvador, trip 5317. Trip 5317, contato na decolagem, suba o 360, saída bom. Saída bom, Salvador 3, confirma o nível. Nível 360. 05307. 4-0, gol 1-6-0-6. Meia 06, ingresso decolagem, o vento 0-80-89. Autorizado, ganha decolar 1-6-0-6. 89, Fortaleza. 896, Juliette Alfa, ajuste 1011, 18-6, Marcelo. Juliette Alfa, 18-6, obrigado. Controle Salvador, gol no 714. Prossiga, gol no 714. A descida, senhor. Gol no 714, chame o centro de Recife, 12685, alternativa 12545. Bom, Recife, 12685, demandado 2545, bom dia no 714. Bom dia. Segundo 317, chame Recife, 12685, alternativa 12545. Recife agora 2685, alterna 2545, 353-17. Salvador, boa noite, é o 896 da Gol para o ingresso. 896, linha e mantém. A linha mantém, 896. 06-54-1935, bom gol. 1935, boa noite. Salvador, gol 1-6-0-6. 1-6-0-6, contato na decolagem, suba ao nível 350, saída Pulca. 350, saída Pulca, 1-6-0-6. 896, autorizado a decolagem, o vento, uma centena, 10 nós. Autorizado a decolagem, 896. Oito, nove, meia, cinco, sete, dezenove, três, cinco, mongol. Dezenove, três, cinco, outro, nove, meia. Salvador, gol, oito, nove, meia. Passando 2 amperes. Gol 996, contato na decolagem, gol 370, seria pouca. Comprimento 270 ou 370? 370. Subida pouca, 370, sem retorno, vai, velho.